Eu bem que te dei o aviso, mas isso já era previsto. Então o maluco não seja arisco e olhe para tudo isso. Mas essa é a vida que você escolheu, então pare enquanto é tempo, pois já está programado em seus pensamentos. Agora fica a seu critério, a vida ou o cemitério. Marque a sua DDM, é tudo com você. Se não aguenta é fraco, se passa sai da nossa frente. DDM carregada na sua mente acionada. Seus pensamentos e a contagem tipo escuta por disparo. Eu falo, tenta ajudar, mas você não quer saber. Desde a adolescência DDM persegue você. O tempo se passando, a sua vida piorando. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos de vida destruída. Olha pra mim, se liga aí. A contagem regressiva está quase chegando ao fim. Sua mente embaralhada, confusão em sua cabeça. Você está quase morrendo, muitos querem que isso aconteça. 1, 2, 3, DDM forte. Será sua, não quis ouvir o toque. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Daqui a 3 anos a sua vida vai pro espaço. A paranoia tá embaçada, deu umas pauladas. A vida tá ferrada, agora não sente nada. Mas não é tarde, DDM pode ser desativada. Ainda não entendeu, então segura a pancada. Vai morrer, vai explodir. Vai morrer, vai explodir. Vai morrer, vai explodir. Vai morrer. Tá batendo pesado na mente, quer fazer teu lock da linha. Não costumo dar valor para mano safado, são minhas vadias. Trafira, se liga na rima, presta atenção na batida. Uma coisa que eu gosto muito, dou maior valor, é minha família. E você, mano maluco, faz parte da minha família. Sou seu irmão, te dou um toque, mas você nem se liga. Bomba destruidora de mente, pode explodir a qualquer instante. A contagem continua, mais rápida do que antes. Mano, se liga, mano, caia na real. Já que farinha não leva nada, mas vai até passa, deixa legal. Parentes e amigos, nem lembro onde está mais. Nem lembra que tem uma casa, já nem lembra quem é o pai. Sua casa agora é a rua, só anda em caminhos errados. A DDM na sua vida vai fazer um arregaço. Depois que explodir, piora de uma vez. De noia viciado, lá do tráfico xadrez. Ai, ai, ai, mano, o que será de você? Não sei de cabeça, troco, procure me entender. Cuidado, muito cuidado, eu vou parar. Você só tem mais uma chance para refletir ou pensar. Vai morrer, vai explodir. Vai morrer, vai explodir. Vai morrer, vai explodir. Vai morrer. A pancada está batendo na mente, mano, o que é com você? Eu falo, repito, volta a falar e você não quer me entender. Se liga na rima, escuta a batida, um toque de mão você não abraçou. Vive num canto jogado por causa de mano que não te ajudou. Procurou ajuda com vários amigos, viraram as costas pra você. Os que estão do seu lado são os manos que quer te fuder. A DDM na sua mente pronta para explodir. O te alertou, só falou e você não tá nem aí. Está ferrado, ninguém do seu lado, para te ajudar, cuidado. Você mesmo vai se matar. Com a mente confusa, o caminho sentido direto com o precipício. Ninguém te ajudou, já teve overdose, tentou até suicídio. Está no fundo, mirando no fundo, no fundo do poço, pedindo ajuda. Mas peraí, se liga aí, eu sei qual é a cura. Primeiro, fique bem longe de falsas amizades. Distancie da farinha, principalmente do crack. Uma vida tranquila e paz sem arrumar treta. Te entregue pra Jesus e fique longe das armações da besta. Faça o que eu digo, não precisa se preocupar. Ande no caminho certo, a DDM irá se desativar. Acabou, já te alertei, agora é com você. Ouvi. A nossa ideia é então morrer.